confiro-lhes o grau de bacharéis em tretas. Tretas, tretas, tretas, tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. Academia Brasileira de Tretas. E sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição da Academia Brasileira de Tretas. O que é tudo isso? Simplesmente é um podcast dedicado a achincalhar as coisas da vida moderna, principalmente as coisas desnecessárias da vida moderna. Eu e Walter Rezende estamos aqui. Nesta semana não teremos cerveja para bebericar, né, Walter? Sabe por que não teremos? Por quê? Por conta de um problema da internet, estamos impossibilitados de olhar a nossa pauta através dos nossos notebooks. A nossa pauta está nos nossos celulares, então se a gente beber, a gente não ia conseguir ler essa merda aqui, cara. É verdade. Mas enfim, o objetivo desse podcast é achincalhar com as coisas da vida moderna, com as coisinhas nhenhenhen que tentam nos empurrar goela abaixo. E aqui a gente desce o pau em tudo, inclusive a abertura dela é diferente, porque o texto de abertura também ficou no notebook. Seguinte, cada vez mais eu tenho odiado essa época de final de ano agora, essa época que a gente está passando. Sim. Que é quando ali as pessoas se acotovelam, né, nos ambientes públicos ali, todos ávidos por torrar todo o seu 13º salário. Uma merda, né, cara? Exatamente, cara. E seja nas ruas de comércio popular ou até nos mais elegantes e abastados shopping centers, toda a população se reúne e vai fazer compras de maneira desenfreada. E o que acontece? Eles acabam transformando esses locais em infernos repleto de pecadores, né? A galera se perde totalmente. As pessoas acabam não se respeitando, estacionam as suas carangas ali nas vagas que deveriam ser apenas para idosos ou deficientes. Eu já vi nego parando numa vaga para deficiente e saindo meio tortinho, dando saca? Uma mancada, dando, né? Uma mancada, aí anda 100 metros, opa, já sai correndo já. Eu vou falar, igual você fala, quando eu era menor, eu fazia isso também. Então, mas as pessoas... Aí você dirigia quando você menor era mais criminoso ainda, né? Então, todo mundo se portando ali como se fossem os orangotangos, né? Aquela briga pra entrar no elevador. Outra coisa que me incomoda muito são aquelas malditas filas pra preencher aqueles cupons de prêmio que os shoppings dão, cara. Puta que pariu, é verdade. Na compra acima de R$600, cara, eu não me imagino comprando mais de R$600. Mais de R$50 num presente, num, né? Shopping center. Porque eu não tenho o que eu comprar que custe mais do que isso. E acho que tá por aí, né? Tem shopping que tá por aí mesmo. Compra acima de R$1.000 e você ganha um cupom pra concorrer a sei lá, meia dúzia de toalhas. Cara, eu vou no shopping pra algumas coisas. Uma delas, a de maior importância, é numa loteria pra ver se eu fico rico. E nunca mais preciso ir no shopping. Isso sem falar do rastro de destruição e sujeira que todo mundo deixa por aí. E por conta de tudo isso eu tenho me transformado num sociopata. O Walter já é um sociopata. Eu sou. Grão-mestre, né? Sou. Da sociopatia. Cara, eu sou o Obi-Wan Kenobi da falta de convivência, cara. Eu sou odeio pessoas. E já que eu falei em inferno e pecado e os cambau aí, e tudo isso acontecendo principalmente nos shopping centers, né? Tem um local ali onde deveria ser apenas o pecado da gula ser cometido, mas não. Outros pecados acontecem, estou falando das praças de alimentação, e nas minhas andanças por esses locais, eu percebi que muitas outras infrações sociais têm sido cometidas aí nesses lugares. Então, se os shopping centers são os verdadeiros infernos, eu diria que as praças de alimentação seriam a cozinha e a copa ali do Satanás, porque é uma loucura que se comete, né? Todos os pecados, pode ver, cara, ali tem desde avareza, inveja, gula, né, obviamente, na praça de alimentação, preguiça, soberba, tem de tudo. Tenho odiado cada vez mais, do fundo do meu coração, essas malditas dessas praças de alimentação. Graças ao divino que eu preciso muito pouco ir frequentar shopping centers, muito pouco vou, principalmente, me alimentar nessas praças, nesses lugares. Mas temos aqui alguém que frequenta bastante, né, Walter Rezende? Infelizmente. Enfim, você que é um assíduo frequentador desses coxos aí dos shoppings, nos diga as suas impressões a respeito. Cara... Eu já vou falar aqui que eu sou obrigado aí por falta de opção. Eu trabalho num lugar isolado, ali na Marginal, ali no Alto de Pinheiros. É uma zona residencial que deram jeito, que deram jeito de colocar empresas na beira da Marginal. Mas o resto ali perto da Praça Pan-Americana, tá? Onde fica a agência que eu trabalho, é só casa. Só casa. E casa foda, inclusive. E daí ninguém vai abrir a garagem da sua casa pra fazer um quilinho ali, não, né, cara? Não vai, cara, não vai. Então, na hora do almoço, se você quiser comer, você tem as seguintes opções. Uma, pegar o seu carro e dirigir no trânsito infernal, um trânsito de filha da puta, de São Paulo para ir até um restaurante. Outra, pegar uma van disponível pela empresa e ir até o shopping center ali no Vila Lobos. Uma das poucas opções para se matar a fome naquele lugar. Então, cara, quase todo dia eu tenho preguiça de pegar o carro para sair para comer. Eu vou até o shopping, vou até a praça de alimentação, tomo no cu todos os dias, porque aquilo realmente é uma bosta. Outros pecados, né? Você, por exemplo, é cometido pela ira? Todos os dias. Porque o seguinte, ó, hoje, por exemplo, cara, hoje eu fui, peguei a van, desci lá no shopping, cheguei lá na praça de alimentação, uma, pra encontrar um lugar pra sentar. Uma desgraça. É uma bosta. Uma, você não pode organizar turmas grandes, porque não tem como você conseguir uma porra de uma cadeira pra, sei lá, 6 pessoas. Impossível. A não ser que você chegue já batendo na galera que tá sentada na mesa. Chega às 10 da manhã. Dando porrada. Ou vai almoçar às 9h15. Ô, Walter, e quando tem aquele casalzinho que pegou só 2 lanches do McDonald's e tá na mesa pra 6 pessoas e eles sentam, né, ali. Puta que pariu, cara. Ali, e termina de comer e fica ali de beijinho e abraço. Puta, dá vontade de chegar. Ô, seu filho de uma puta, você vai comer essa mulher? Leva ela pra porra do motel. Não fica aí igual um amaldiçoado com essa bunda suja na cadeira que eu vou sentar, seu bosta. Empatando na lugar, cara dele, cara. Que ódio eu tenho, cara. Você vê aí, ó, a ira. Que ódio. Eu tô irado aqui já. Hoje eu fui almoçar falando em ira. Aí a gente chegou em shopping. O Nazi tava lá almoçando. Não, 3 pessoas. Vejo direto Casagrande. Casagrande. Eu acho que ele mora ali perto, não sei. Direto no Outback. Olha só. Comendo cebola. Ele tá gordo pra caralho. Ele cheio de espinha na cara, enfiando cebola engordurada do Outback pra dentro, cara. Por isso que ele vive batendo o carro aí pra cima e pra baixo. Tá. Então, aí hoje eu fui almoçar. Estávamos em 3 pessoas. Aí a gente procurando uma mesa, achamos uma. Toda emporcada, com todas as bandejas em cima da mesa. É isso. Porque quem frequenta a praça de alimentação é um filho de uma puta. É preguiçoso, que não tem, maldito. Preguiça, cara. É pecado. Ó, ao invés de ser praça de alimentação, eu deveria chamar praça de mal educação. Cheio de bandeja na mesa, as cadeiras cheias de arroz, de hambúrguer, o caralho. Eu acho que eles deveriam soltar galinhas, saca? Na praça de alimentação. Vai pegando ali no chão a porra do resto de comida que vai caindo, saca? O arrozinho, a galinha. Enche aquela porra de galinha. Pombo é melhor, que ele sai voando, sobe em cima das mesas, é melhor ainda. O chão todo amaldiçoado. Aí a gente chamou uma tiazinha pra limpar, coitada. Ela tinha só ela pra limpar a praça de alimentação inteira. Que merda, cara. Eu tenho história pra falar mal 6 horas. Eu tenho números aqui, ó. Tem uma pesquisa que foi realizada durante 8 meses para uma tese de doutorado em psicologia social. Foi feita lá na Universidade de Brasília. E observou-se que, olha o número, 93% das pessoas não descartam os seus resíduos. Qual a porcentagem? 93%. Apenas 7% de imbecis, entre eles eu e você, a gente descarta. Vai lá, pega a bandeja e joga no lixo como deveria ser. Cara, mas essa conta tá muito pra cima, cara. Eu acho que os brasileiros são mais porcos ainda do que nós. Porque tá muito alto. Considerando-se quem tá lá, faz todo sentido, política, né? Política é um bicho filha da puta. Até nisso. Roubar exatamente o nosso dinheiro. Foi feito em shopping centers lá de Brasília. Filha da puta. Mas parece que... Daí o que acontece? Depois, essa pesquisa, a doutorando aí, o que ela fez? Começou a botar adesivos em cima das mesas, dando uma dica, ó, jogue seus resíduos na lixeira, leve a sua bandeja até o local apropriado. E isso mexeu com a cabeça das pessoas. Aí o número caiu pra 53%. Mesmo assim, cara, mesmo dando um toque. Caralho, meu. As pessoas... Lá tá alto demais. Altíssimo. Cara. Agora tem um problema também pra você levar a sua bandeja no lixo. Sempre tem... Eu tenho uma história de lixeira. De levar bandeja. De bandeja. Sempre tem alguém ali, porque é muita gente entregando a bandeja ao mesmo tempo e não vence. Tem que estar tirando o tempo todo. Você chega lá com a sua bandeja, tem uma pilha de bandeja, porque é que a mulher não dá conta. Inclusive, eu tenho a teoria, o teste para contratar as pessoas que ficam ali recolhendo as bandejas, empilhando nos carrinhos, é uma partida de Tetris. Você vai jogando Tetris, empilhando os quadradinhos pra ver a sua habilidade que você tem pra empilhar coisas. Porque é isso, cara. É um desespero da porra. Porque ali. O que acontece, né? São muitos restaurantes, né? Que se tem, né? Cada um do um prato diferente, tamanho de prato diferente, talheres diferente, e o cacete A4 diferente. Porque quando é só lanche, que você descarta tudo, vai todo o resíduo, e você só tem que devolver a bandeja, isso sim, é uma coisa, é mais sim. Tranquilão, tipo o McDonald's, né? Sim. Mas se tiver ali um prato, um talher, mas um cacete A4... Mas você viu que o McDonald's está piorando, aumentando a dificuldade? Cada vez mais. Cada vez mais, porque antigamente era só um buraco que você jogava. Exato. Agora tem orgânicos, isso. Líquidos... Exatamente. E gasosos. Osos, sei lá, papéis, um lugar para você colocar plutônio. Ah, dentro do grupo aí de malditos, né, a pesquisa se aprofundou e disse que são os homens, os jovens e pessoas em grupo que têm inclinação maior em deixar as bandejas para trás nas mesas. Sujeira também. É. Mesa empocalhada. Exatamente, macarrão, né, molho de macarrão e o cacete A4 ali. Para esse hábito mal educado, existem, né, os funcionários de shopping que ainda fazem o lance de ir lá e pegar a bandeja, o cacete A4, as pessoas... Que não dão conta, coitado. Não dão conta, mas ainda tem essas pessoas aí. Agora, para mim, o pior hábito, Walter, isso eu vi há pouco tempo, você deve conhecer isso há bastante tempo, talvez você até faça uso desse hábito, que é o maldito que ele vai lá, pega a mesa, aí ele reserva a mesa com crachás. Às vezes crachás, às vezes carteiras, isso. Às vezes telefones celulares. Então tem lá uma mesa de, sei lá, 4 lugares, o cara vai lá, bota o crachá ali em cima da mesa, daí ele vai lá pegar o rango dele. Eu pego e jogo no lixo o crachá. Deveria. Eu faço isso. Tem que pegar crachá, sei lá, tem 3 crachás da mesma empresa, trocar, manja, pegar o crachá de uma outra empresa e botar com um da outra e fazer as coisas. Que bando de... Cara, eu achei isso uma filha da putice sem tamanho, cara. Eu acho que isso veio de uma senhora que eu conhecia quando eu... Ela que inventou isso aí? Eu era um estudante e pegava ônibus. A senhora entrava no ônibus e arremessava a bolsa dela numa distância de 15 metros pra marcar o assento, saca? Daquela mijada. Ah, tá. Lembro bem disso também. Eu lembro de ter acontecido isso. A pessoa tá passando na catraca e joga a bolsa pra segurar o lugar. Entendi. E o bando de imbecil que tá na frente dela? Não vai ter direito. Cara, eu sou a favor também nos shoppings. Tem um sistema de som, saca? Sim. Aí toca-se uma música e todo mundo começa a correr em volta das cadeiras, dançando. Parou a música, pode sentar. Quem sentou, sentou. Quem sentou é o seu... Excelente isso. Porque eu acho que tinha que ser assim, cara. Porque às vezes você fica andando igual um tuaregue pela praça de alimentação e não consegue arrumar um lugar pra você porque comer. Porque nessa semana eu cometi a sandice... Eu sou um estúpido, cara. Eu cometi a sandice de ir no shopping agora, nessa época. As vésperas do Natal, o babaca que foi no shopping. Aí fui na hora do almoço, né? Obviamente, eu falei, aproveito como um lanchinho lá e beleza, resolvo o problema, compro o presente da criança e ainda bato um lanche. E eu fiquei impressionado, tô ali na fila, né, da lanchonete do palhaço, peguei um lanche, falei, puta, tem tantos lugares, né, que na hora que eu ia numa mesa, tem lá um crachá, opa, cacete, fui pra outra mesa, crachá, as mesas estavam vazias e quase todas tinham um crachá, demarcando o território, me deu vontade de tirar o pau pra fora e mijar em cima dessas mesas, aí é assim que se marca território, seus filhos da puta. Cara, eu comi em pé, do lado da lixeira. Tal como um cavalo. Tal como um cavalo, a cara. A sua refeição tive de comer em pé. Tinha muitos lugares pra sentar, não tinha pessoa, elas estavam nas filas ali, tentando ainda adquirir suas comidas. O que me deixa maluco é a passividade dos demais, porque virou um código de honra, né? Ó, se tem um crachá, eu não posso mexer. E ninguém luta contra isso, e só um imbecil aqui. Exatamente. Um frequentador casual aqui, eu não posso entrar nessa merda. Isso virou lei, cara. Então... É uma merda. Cara, outra coisa no que tange a lugares nas praças de alimentação é o seguinte, se você chega... as cadeiras sempre são divididas em grupos de quatro assentos. Geralmente quatro lugares. Isso. Exatamente. Tem até umas mesas maiores. Tem umas redondas. Mas são raríssimas. Sim. E as mesas são chumbadas no chão. Fixas. Não dá pra puxar ali. Só fazer um mesão de 26 pessoas. Só as cadeiras se movem, né? Às vezes você não encontra lugar e tem que sentar junto ali com uma pessoa desconhecida. Isso pra mim, cara, é terrível. Na Copa, eu fui com um amigo meu almoçar no mesmo shopping e tinha dois turistas italianos que a gente teve que dividir. Nossa, esse meu amigo que tava almoçando comigo deu uma crise de tosse nele. Acho que ele engasgou com uma paçoca de carne. Começou a tossir, tossir, os italianos levantaram e saíram correndo. Você, questo malinito, estás a tossir em mi prato. Perdigotos em mi prato. Mas o que me incomoda mesmo é isso de... criou-se esse código de honra aí e tal, e aí vira essa merda toda e todo mundo respeita, e imbecis casuais como eu chegam lá, não sabem o que tá acontecendo e daí tem que comer. Eu encostei minha bandeja em cima da lixeira e fiquei comendo em cima da lixeira ali. A cada três minutos eu tinha que sair da frente da lixeira pra alguém dispensar a sua comida. Todo mundo olhando pra minha cara, mas trouxa comendo em pé do lado da lixeira. Acharam que eu tava pegando lixo dentro da... pegando resto de lanche comida dentro da lixeira e comendo. Agora, a gente tá falando de praça de alimentação de shopping até agora. Existe uma praça de alimentação muito pior, as dos aeroportos. Por quê? Você chega apressado, tal, faz o seu check-in e vai pra praça de alimentação, que é um lugar apertadíssimo, corredores estreitos, lugares minúsculos, com a merda do carrinho da bagagem. Puta que pariu, é mesmo, cara. E você não consegue passar, tá? Uma vez eu arrumei uma briga com um cara, joguei toda a bagagem dele, empurrei, cara. Empurrei, falei, seu filho da puta, tira essa bosta daqui que eu quero passar com o meu hambúrguer. Porque ele ocupou, fechou tudo, cara. Eu pedi, por favor, se eu só podia tirar, não fez nada. Por favor, você podia tirar na terceira, amigão. Não falei mais nada, eu só empurrei, caiu tudo no chão. Cara, então... bolsa, um monte de mala Louis Vuitton falsificada. Isso pra você pagar R$35 no hambúrguer. Pois tá, é, avareza, cara. Também, mais um pecado. Que custa os olhos da cara também, além de tudo. Custa, cara. Como nós somos achacados em todos os momentos e vai aceitando isso passivamente. Como nós somos imbecis, cara. Somos, cara. Completamente. Ô, Alexandre, só pra raciocinar, eu tenho números aqui. Se um cidadão leva, em média, 30 minutos ali pra almoçar e depois ficar falando mal do chefe, né? E se ele optou por comer num daqueles restaurantes que os pratos são à la carte, demora uns 15 minutos pra ficar pronto, isso é uma merda. Porque você tem que aquele levar... Aquele da senha, né? Aquele você que... tem que levar pra mesa uma senha, um pirulito, uma placa gigante, assim, sim, com seu número. E aquilo deve ter 1,5 metro, 2 de altura. Pro atendente te identificar de longe. Tem esse caso. Aquele obelisco na sua mesa. Tem esse caso, mas tem o caso que você vai só com um ticketzinho ali, sim, o cara chama teu número. Isso é uma merda, né? Isso é uma bosta, porque você tem que ficar naquela tensão, você não consegue conversar. Se eu não sai, aquele cara comprou antes de mim, o dele já saiu. Exatamente. É aquela tensão, alguém vai falar com você e você... Psh, psh, fica quieto, fica quieto. Agora é o meu. Agora é o meu, eu tenho que me concentrar na sua. 666, até eu aqui. É o meu. Porque demora uns quê? Uns 15 minutos pra ficar pronto um prato desse. Então dá 45 minutos. Só ali empatando a mesa. Exato. Não tem mesa pra todo mundo, não, cara. Tem, cara. Sobra 15 minutos pra um outro, se todo mundo tiver com o mesmo horário de almoço. E eu já vi gente que leva marmita e usa a prato de alimentação pra comer a marmita, cara. Não é um abuso? É uma boa ideia, cara. Eu vou começar a fazer isso nesse shopping maldito que na eu fui. Na verdade, aí, pensando bem, é uma excelente ideia. Eu vou começar a levar minha marmita, vou esquentar no McDonald's. Vou dar uma... Saca, eu chego pro atendente, enfio um dinheiro no bolso dele e falo, esquenta essa marmita aqui pra mim. Bota na fritadeira esse bife, bota junto com a fritadeira de no Burger de King, peixe. Eles não esquentam o hambúrguer no Burger King, já viu? Tem uns micro-ondas lá. Não tem umas grelhas? Tem um micro-ondas que micro-ondas eles usam. Que... Tem um monte no Burger King. E no Burger King você não pode ficar tomando refrigerante a vida toda? Tá aí, que ideia é a vida boa, toda? Eu acho que é a vida toda. Você chega lá... Pega um copo no lixo do Burger King com a sua marmita e vai tomando Pepsi o resto da tarde. Pega um lugar, joga aquele seu pano de prato. Aí os Mauricinhos chegando todos lá querendo sentar pra almoçar e você... Eu vou ocupar vai logo dois... Aquela capa de gordura saindo pra fora do bife? Eu vou ocupar logo dois lugares, porque a melhor logística de se comer um bife numa marmita é você cortar o bife na tampa da marmita, correto? Isso, exatamente. Eu vou botar um assento, um lugar na mesa vai ser pra eu e a marmita, e a outra vai ser um avancê pro periférico da marmita, que é a tampa. Aonde você corta. Mais um bolo. A tua tábua de cortar bife e a tampa da marmita. Só pra fuder mais. Que ideia excelente. Eu vou começar a fazer isso também, cara. Curioso, Alexandre, porque quando você tá com fome, né, você tá ali submetido a um estresse. E é muita tensão. Você já se fudeu pra estacionar o carro. Exato. Aí já pegou a maldita da fila. Sim, sim. Aí você viu um monte de crachá em cima da mesa, não tem um desgraçado. Mesas sujas, aquele inferno e tal. Todo esse estresse deixa você com os instintos mais aguçados, verdade, ali, verdade, né, cara? Verdade. E vai juntando com aquela fome e tal. Eu já tinha uma namorada que brigou por causa de comida. Era como se fossem os meus dois cães, o Ringo e o Tuff, brigando ali por conta de um osso que eu já joguei pra eles. Então, Alexandre, essa tensão toda é sintetizada aqui no e-mail da nossa ouvinte Ana Marta, que disse que uma vez no shopping Ibirapuera, aqui na cidade de São Paulo, ela estava morrendo de fome com a bandeja na mão. E puta, é uma merda. Geralmente as bandejas têm uma barriga. Tem mesmo, cara. O prato dá uma rodada. Pra dar uma rodada. E o suco. E o suco vai pra lá. E o suco vai pra cor, não, né? Dá. Por que que a merda da bandeja tem uma barriga? Cara. Geralmente pra cima. Se fosse pra baixo era mais ainda fácil. Ainda ajudava. Você despejava a comida toda na barriga pra baixo e podia comer ele mesmo. Puta, cara. Tem um ódio. Das barrigas. Das bandejas. Então, voltando aqui ao e-mail dela. Enquanto que estava no shopping, né, morrendo de fome, com a bandeja na mão, e não encontrava um lugar para sentar. Abre aspas aqui pro e-mail dela. Numa das mesas de 6 lugares, um casalzinho que já tinha comido ainda ficou lá a se beijar. Não bastasse com essa encebação, ainda ocuparam as demais cadeiras com sacolas de compras. Eu pedi licença e perguntei se as cadeiras estavam disponíveis. O rapaz, com um sorriso sarcástico, me olhou e disse: "Não estão disponíveis, não. Você não está vendo que tem sacolas nelas?" Olha que... É nessa hora que você tem que dar um tapa na cara do filho da puta desse, cara. Achei essa a maior afronta da minha vida. Eu estava morrendo de fome, mas não hesitei. E a lasanha que eu acabara de pagar R$24,99 foi parar na cara do desgraçado. Oh, que beleza. Se eu bem sei, essa lasanha é do Spoleto. Que deve vir nos 300 graus centígrados. Tá vendo? Ele ficou sem reação. E o pessoal da limpeza veio me conter, senão eu enfiaria o garfo no pescoço dele. Cara, com certeza ele se queimou foda com essa lasanha. Lasanha interessante porque é muito quente, né? Tem aquela lasanha de berinjela do Alparmegiana, que você dá uma garfada, põe na boca e parece que tem um ímã no seu céu da boca, aquela poft, cola lá. E você fica naquele desespero se você não tem nenhuma bebida. Teve um dia que eu tive que pegar a bebida de uma mesa do lado com uma lasanha de berinjela grudada no meu céu da boca. Precisa de uma espátula pra dar caixa. Um e-mail aqui do Rodrigo Maciel. Ah, não tá uma merda ali esse e-mail no celular? Tá terrível, cara. Tá uma bosta, cara. Quem mandou e-mail também pra gente foi o Rodrigo Maciel. E abre aspas aqui. Quem é de São Paulo deve se lembrar que a praça de alimentação do Morumbi Shopping fica no piso inferior. Fica. E quem está nos andares superiores tem acesso visual ao que ocorre lá embaixo. Eu sempre acho vulnerável demais aquela praça de alimentação lá, cara. Enfim. Uma vez vi algo insólito. Não sei porquê, mas rolou uma treta na mesa ao lado. Tinha algo a ver com pessoas querendo lugar e outros não querendo dar. Uns moleques queriam sentar e dois casais de Mauricinhos e Patricinhas não liberaram a mesa. Os três moleques se enfureceram e após um bate-boca saíram. Ouvi os dois Mauricinhos ameaçando os moleques, chamaram segurança e tudo mais. Porém, os rapazes saíram de perto com toda a fúria nos olhares. E já que o papo é alimentação, o desfecho dessa história tem a ver com vingança, que é um prato que se come frio. Nesse caso, nem tão frio assim. Não é que os moleques subiram até um dos andares superiores do shopping e lá de cima, um deles, que deveria ter mira laser no nariz, acertou uma senhora escarrada nos loiros cabelos de uma das moças. A cena foi tão nojenta que após os gritos de desespero dela e os gritos de "vou te matar" de um dos Mauricinhos, aquela gosma toda verde escorrendo pelo cabelo da moça, que deve ter saído de um pulmão de alguém com pneumonia. Puta que pariu, cara. Acabou por causar o vômito da outra garota. Foi a cena mais nojenta que eu já vi em uma praça de alimentação, mas eu ri pra cacete. Eu acho terrível aquela praça de alimentação do Morumbi Shopping. Deveria ter uma proteção ali mesmo, né? No Shopping Eldorado parece que teve um cara que se suicidou. Se jogou em cima da mesa. Não. O cara tá batendo uma brachola lá e pof! Não, porque é o contrário. Acho que do andar da praça de alimentação. Fica no alto, né? É, ele se, exatamente, se jogou lá embaixo. Deve ter, sei lá, comido um... Tava quente, é um pimenta. Eu vou me foder amanhã com a hemorroida. Temos um ouvinte que mora no Japão, o Eduardo Shimote. Aí, mas também é outro extremo, tapa, né? Tapa na cara também, né, cara? O Japão respeita tudo, cara. Ele mandou um e-mail aqui falando das diferenças das praças do Japão pra do Brasil. Fala aqui que lá não tem esse bando de porco, filha da puta, que tem aqui, que não respeita nada. Mas ele diz aqui um fato curioso, porque aqui a gente não respeita o horário de funcionamento, né? Tal, sei lá, fecha 10 horas, a galera fica lá comendo. Lá, ainda mais tal. Agora com... Não vou nem falar dos rolezinhos, mas no próprio Shopping Morumbi já existia um... Acho que as quartas-feiras já existia um encontro de adolescentes lá. Era uma merda, cara. É. Então toda quarta-feira você ia lá, virava essa zona. Então o McDonald's fechou às 10 da noite. O molecada ficava encebando ali até meia-noite, sabe? Cagando pra quem quer limpar depois. Ele fala que lá no Japão, se o horário de fechamento é 10 da noite, você tem que pedir o seu rango até as 9h30. É. Tá vendo? Tá certo, cara. Tá assim certo, são os japoneses que estão certos. Obrigado, Eduardo. Bem, ouvintes da Academia Brasileira de Tretas, dê um curtir na nossa página lá no Facebook. Se você tem ideias, se você tem histórias, se você tem qualquer coisa, mande um e-mail pra gente no academiadetretas@gmail.com. É, obviamente nós vamos ler os seus e-mails. Nós e a galera do Google, que tudo que é Gmail, eles leem de todo mundo, né? É, eles sabem de tudo. Estamos quase sempre atualizando as sextas-feiras, né? Dando umas mancadas. Final de ano é uma desgraça. Difícil, gente. Muito corrido. A última edição a gente atualizou no domingo. Um dia, mais de um dia. Acabem por compreender aí, os dois velhinhos aqui sofrem também. E se você conhece alguém que tem uma banda na garagem, conhece alguém que tem uma banda bacana, que a gente possa colocar de BG aqui, de certa forma dar uma divulgada também, mande pra gente aí um link, uma cópia de disco, qualquer cacete nesse sentido, que a gente vai aqui com todo o prazer do mundo. Semana passada esquecemos de falar a banda, né? Então acabou não rolando, mas nesta semana vamos falar aqui. Qual é o nome da banda, Alexandre? Carfax? A banda é Carfax, cara. Uma banda recifense, a banda que veio ali no pós-mangue. Dá uma subidinha no BG, por favor, Creuzebeck. Imagens na televisão que não refletem nada minha condição. Cristo tá de braços abertos, mãos ao alto, mãos ao alto. Estou encurralado a um passo das vias. De fato, com meu peito e a cabeça livre, sem maldades no coração. É hardcore. Tem o Beto na formação, o Ronaldo Meireles, o Anderson Galego, tem também o Pomp e a Iana Heckman. Ô Walter, eu falei que eu tinha uma história pra contar lá de... que tem a ver com lixeiras de praça de alimentação. Ah. Um tempo atrás, você se lembra muito bem, eu tinha o cabelo comprido, tinha a barba. Sim. E eu não sou a pessoa que tem aquele padrão de roupa de shopping, né? Cabelo daquele jeito, você parecia uma índia véia. A única coisa que você deveria vestir era um short da Adidas. Afinal de contas, índio só usa um short desleixado. E a Havaiana. Da Adidas e a Havaiana. E a Havaiana, verdade. E no caso das mulheres, uma teta na altura do umbigo. É. Como é que chama a doença quando a coisa é desproporcional de um lado do outro, Cerveró tem no olho? Eu não vou lembrar o nome da doença. Cara, toda vez que eu vejo Cerveró, eu lembro de um episódio do Futurama, que é aquela mulher de um olho só. Cíclope. É, coloca um olho de boneca do lado pra se passar por uma humana. E é igualzinho o Cerveró, cara. Aquilo é um descolamento, não só de retina, mas de músculo e o cacete A4. Tem um nome, é uma doença que acontece. Mas ele nasceu daquele jeito? Não. Ele toma uma bolada na nuca. Tem gente que nasce, tem gente que... Na verdade já nasce, mas vai com o tempo vai piorando. Porque você pode perceber que o olho esquerdo dele já tá... do lado da boca, quase, né, cara? Sim. Então, e, enfim, a dele é nível gravíssimo. Ele enxerga naquele olho? Enxerga. Deve ser legal ele fazendo as refeições. Eu, opa, esse bife aqui tá com uma textura bacana, porque ele enxerga ali, cara. Consegue ver bem melhor, de fato. Essa doença tem alguma coisa a ver com a desproporcionalidade ali dos órgãos? Isso acontece com tetas de índia também, né? Porque tem índia que tem a teta... não simétrica. Uma perto do ombro e a outra já do lado do umbigo ali. Então eu nunca tive esse padrão de frequentador de shopping. Então eu ali na época que eu era cabeludo, barbudo. E eu sempre estou de camiseta preta, de calça jeans surrada e de all-star velho. É assim que você encontra o Alexandre Moreira pelas ruas. Ou seja, um aspecto não dos mais positivos para os frequentadores de shopping. E uma vez, fui lá, comi o meu lanche e pau... lanche ou almoço, não lembro exatamente o que era, e fui lá, dispensei o lixo, e eu tô circulando pelo shopping, cadê meu celular, oba, papá, não, puta, meu celular tava na bandeja. O que você foi lá? Aí voltei, né, cara, e eu abri a bandeja, eu trabalhei na lanchonete do palhaço, e eu abri muita lixeira de resíduos alimentares, eu nunca liguei muito pra isso. O que eu comecei a fazer ali? Ali entrou fuçando, dentro da... Mas não colou nenhum resto de hambúrguer na camisa? E tô ali fuçando e tal. Daqui a pouco chegou uma moça, bate nas minhas costas. O senhor tá com fome? Não, ela falou assim, tem mais latinha ali na mesa. Pegando latinha, cara. Se acordo sem minha alegria. Eu tento ser normal, e ainda há quem acha que isso não é legal. Eu tento estar presente, mesmo assim às vezes nada tenho em mente.